Bravo Foot. Dus Merbo. Corre Salvador Bosch, né? 6143, tá no LS. Na 6143, continua aproximação, rodando pista livre, ajuste no 008. A 008, rodando pista livre, o Chanel 6143. Prossiga, Juliette, meu. Positivo, repórter passando através do Pitoçu. No 645, solo 35, libera direito, solo 121, décimo 9. Obrigado, boa noite. Tip 541, 5, 0, 9, 0, graus, 149, livre da colagem de solo 0. Colagem autorizada, funciona 0, 34, loucura. Lua 645, clear taxi via Alpha, report before Juliet. Fala Salvador, Oceano 6201, autorização 3601. Aliás. 43. Aí eu leio da bridge, aguarde para a copa. Obrigado. Trip 5415, decolado 36, controle 1-20-18, bom voo. 208, obrigado, 5419. Controle o trip 5495. Go 1645, clear Juliet, gate 5, gate 1. Prossiga 5495, contato radar, sobe o nível 140 na saída coral. 140 na subida coral, pode voar coral? Livre. Voando coral, 5495. Azul 4206, autorizado acionamento, push, reporte para outro táxi. Push acionamento. Positivo, torre 186. Positivo, 18.6 com a torre, Romeu. Chinem 1.43, solo 3.8, libera direito, solo 1.21, décimo 9. 19, vai liberar uma boa, né, no K3. Tato Galeão, nível 360, via Up Zulu 10, SMAP, direto Luvito, direto Barbacena, saída da El, Leda, Bridge, após decolagem, curva à direita, código 5573, controle 120, décimo 8. Tato Galeão, 360, Up Zulu 10, SMAP, Luvito, Barbacena, saída da El, Leda, Bridge, curva à direita, 553. 5573, o transtorno 1208, controle, chama 620. Está correto, reporte para o posicionamento, puxa, Xené 6201. Solo Salvador, boa, Xené 6143, do trânsito. Confirma, aeronave? Xené 6143. Xené 6143, segue pela Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reportagem para o Direct, 6143. Solo Salvador, muito boa tarde, o Trip 5464, autorização, por favor, para marcial. Trip 5464, copia? Copia. Trip Trip 5464, autorizado pela Maceió, nível de voo 190 via Golf 677. Saída Puca, transição Caju, após decolagem, curva esquerda, código 5090, controle 90.8. Ativa, então 5464, 190 na Golf 677, Puca Aracaju, percorre uma curva esquerda da 10.5010 no transporte, 1208 o controle, o trip 5464. Tá correto, sempre o trip 5464, reporte pronto, estacionamento, puxa. Paulo Salvador, boa tarde, trip 5219, da Quebec. Trip 5219, copia? Afirma aqui, quanto a cópia? Trip 5219, autorizado para Vitória da Conquista, nível 200, saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. Após decolagem, curva à direita, código 5013, controle a 120.8. Certo, atualizando 200, para Vitória da Conquista, saída Arbor, após direto Vitória da Conquista, 120.8, transponda 5013. Decolando 1-0, primeira curva à direita, após descer, 352-19. Protegimento correto, reforço pronto, posicionamento, push trip 5219. Posta galera, 5219. Santa Juliette, 1143. Confirma aeronave. Oxaneme 1143, 177. Sente Oxaneme 1143, autorizado, ingresso na Juliette para portão 1, parte 1. Portão 1-4-1-4-3-3-7, obrigado, César. 3567, pega acionamento, portão 3. Tá 3567, mantém a posição, aguarde passagem da aeronave da Avianca, após ser autorizado o pushback. Aguardando na posição 3567. Confirma o treinado? Táxi autorizado, Índia Alfa, ponto de espera da pista 1-0, Lachame Torre 1-8-6, ajuste 1-0-0-8. Íntima do Jorge Romeu, então não tem nível literal, não me escuta permanente. Tá, Romeu. Tá 3567, passará a retaguarda um Embraer da Azul, após, está autorizado o push. Após Embraer da Azul, está autorizado o push, tá 3567. Tô chamando na bata pra seguir pro solo. Oi, Salvador, boa noite, Azul 426, aproximando, ponto de pista 10. Azul 4206, boa noite, Aninda, fala pro 10, vento 080 graus, 12. Autorizado alinhar e decolar o piso 10, Azul 4206. Tira a voz delta, prossiga. Chame a torre 118-62 para o táxi. Estrela, tá? Tá autorizado, tá? Da Bata até o Pátio 4 via pista 1735, autorizado. Mais em direção, meu. Mais em direção, meu, prossiga. Está autorizado na vertical da 35 para pouso no 44. Gente, o Mike Genético meu está autorizado. Vertical 35 para pouso no 44, vai estar na final do 44. Se tiver condições de pousar no pátio. Confirme para a informação do pátio. Tem condições de pousar no pátio, Mike Genético meu? Direto no 4? Afirmativo. Tem algumas coisas. Gente, não está autorizado a presente posta na final para o PAT 4, o vento 090 graus, 109. 090 graus, Romeu. Quanto 206, decolado 46, controle 120, decimal 8, bom voo. 208. Boa. Mais filete ao meu, já final pro pátio 4, visual com delta que acabou de ingressar no mesmo. Mike Juliette Romeu, avisando sobre o voo de outra 09, se solta de pouso, se bota no solo controlado, 090 graus, 139. No solo controlado, sem sobrevoo da 09, Romeu. Que genético meu, solo 47, boa Marubanista 3567 com 1108 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Ribeirão Preto. TAN 3567, autorizado táxi via Índia Alfa para o ponto de espera da pista 1-0, achame a torre, frequência 1-8.6, ajuste 1-0-0-8. Via Índia e Alfa no ponto de espera da Ribeirão 1-0, chama torre 1-8.6. Ajustão no 008 da 3567. São Salvador, trip 521, puxa acionamento. Trip 5219, autorizado push, reporte pronto táxi. Ponto pronto táxi, 5219. O solo, Chanel, 6201, pushback da 4. Atenção no 0 para 3, 5 metros. Autorizado já. O 1166, boa, desse é o 050, chegada mais. ataque por nosso treino, entrega moderada. Três, cinco, sete, controle 1, 2, 0, decima 8, bom voo. 2, 0, decima 8, boa noite, 3, 5, 7. Controle Salvador, boa noite, 3, 5, 7, cruza 1.700, saída Arbor. Então, 3, 5, 7, contato radar, sobe o nível 360 no perfil da Arbor. Condições de uma eleva da presente? Livre. Não copiou. Zero, 352, 19. Azul 4206, Recife 1245, secundário 2085. Sente, Oceano 6201, autorizado táxi via Índia, Alfa, o teu ponto de espera da 10, baixa minha torre, 18.6, frequência de correção, ajuste 10.08. 08, 86 no ponto de espera, né? Tipo 5219, vai seguir o Airbus 320 da Avianca. Até o ponto de espera, no ponto de espera, chame a torre 18.6, ajuste 10.08. Sente, tipo 5219, seguindo a Avianca, 10.08 e 1.18.6, no ponto de espera, tipo 5219. Trip 54 no 5, aproximando a posição coral, nivela agora no 140, serviço radar está encerrado, chame Deus, frequência no 20, décima 1, bom voo. 0. O ajuste no 008. Está autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS-XD, o chamado estabilizado, 166. Vem decolando a 0 na 6.3. Confirme, não. Prossiga pro solo. Tente o limpo 02, agora a gente vai contra. Salvador, tipo 5219. Tipo 5219, ali não tem câncer no zero. Gente, ali não tem 1 no zero, tipo 5219. Tá 3297, número 2 pra cota, aguarde autorização. 3897. Solo, trip 5464, bate 3, pushback acionamento. Autorizado de jump taxi, trip 5464. Pediu a confirmação? Trip 5464, autorizado de jump taxi. Obrigado, 64. Tá por Itael, pós 2000? 36201, boa noite, cotação, dado subindo para o 360, após 2000, tá autorizado o líder. 3000. Descida, subida 360, 2000 Leda, Xené. Obrigado. Limpo 02, tá pronto pra cota? XT, reporte localizador. Número 66, tá autorizado ele, XT vai chamar no localizador. 3567, chama Recife na frequência 260, alterna 288. 1260, alterna 128, décima 8, uma boa noite da 3560. Boa noite, bom. Mike India Alpha, saída da El Leda Bridge, pós decolagem, curva direita, código 5025, controle 120, décima 8. 5219, decolador 59, controle agora 120, décima 8, bom voo. 1208, trip 5219. India Alpha, controle 119.8, transponder 5025, TAN 3897. Pegamento correto, reporte pronto para acionamento e push TAN 3897. Forçará 3897. 19, decolado na Arbol, da sua escuta. IP 5219, boa noite, contato radar, subindo para o 200 na saída Arbol. 200 na subida Arbol, IP 5219. Polo Trip 5464 para o táxi com 61 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia e alternar Aracaju. 7 Trip 5464, autorizado táxi via Pátio 1, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, Lacha Minha Torre, 1 no 8 decimal 6, ajuste 1008. 1008, ponto de espera chama em 1086, obrigado. Localizador da pista 10, voo 1166. Voo 1166, complete a aproximação final e chame torre 1186. 286, 1166, obrigado. Voo 1645, are you ready to copy now? Go 1645, clear to Vitória Airport, flight level 360 via upper risk 50. Dial Leda departure, Ildis transition, after takeoff, turn right, squawk 5024. Salvador control approach frequency 120.8. Correct, report back to start up, go 1645. Solo Salvador, muito boa tarde, CNE 62, 109, Frank Quebec, 360, Guarulhos. Espera pronto. Trip 5464, boa tarde, mantém a ponte saída no zero. Mantém. CNE 62, 59, autorizado para Guarulhos, nível 360, saída Leda, correção da El, Leda Bridge, pós-decolagem curva direita, código transponder 5020, frequência do controle 120 decimal 8. Pós-Bridge, Peso Luna 6, Brava Celso Luta. Rafael, Bridge, Peso Luna 6, Brava Celso Luta, direto Trive. Ativo, então estamos autorizados para Guarulhos, nível de voo 360, para dar. Dael, Leda, Bridge, Apresulou 1-6, Brava, Telzulu, Dira, 3. 5-0-2-0, transponder, 1-2-0-2-8, controle de saída, 6-2-5-9. Estacionamento correto, responde pronto, estacionamento, puxe o Xané 6-2-5-9. Passará no 0-1, o Xané 6-2-5-9. Quatro, Lima, tem que ser no zero. A Lima tem 5-4-4-3. A 2-0-1 no Jamil, centro Recife, na frequência 1-2-5-1, alternativa no 3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, boa noite. Bom voo. Obrigado. 11166, no solo 05, libera a direita, solo 121-19. 219, obrigado, 1166. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Gol 1166. Gol 1166, segue táxi via Alfa Airport antes da Juliette para ingresso, parte 1. Alfa chamando a Juliette, 1166. 5464, livre decolagem, intenção no 0, vento 090 graus, 129. 5464, iniciado. Sempre para o solo. É o TAM 3879, o senhor deu uma autorização completamente diferente da nossa navegação aqui, a gente está meio enrolado. Gostaria de saber depois de meia, qual será a rota para Guarulhos? TAM 3844, TAM 3897. Gente. Olimpo 02, está pronto para quatro? Olimpo 02, autorizado, circuito de tráfego na pista 10, pós-decolagem, curva à esquerda, o código transponder 01-12. Afirma a frequência da torre 1186, Olimpo 02, reporte pronto para o táxi. Olimpo 02, autorizado táxi, até a taxiway hotel para cruzar, reporte para cruzamento, pista 10. Controle 1-10-8, bom voo. 10-8, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, o trip 5464, ele decolou, seus coitados. Trip 5464, contato radar, subindo para 190 na cidade da Puca. Puca, solicita confinar o 70, por favor. Suba e manter o no 70 e aguarde. Obrigado. Ingresso Juliette para o portão 8, parte. Trip 5464 autorizado até 170 e direto Maceió. Direto Maceió e 170, muito obrigado. autorizado, cruzamento da pista no zero, ingresse na Taxiway Delta, Alpha, Pátio 1, Índia até o ponto de espera da pista 1-0. Lá chama a torre, frequência 198.6, ajuste 1-008. Boa 645, stand by for pushback and startup. Siga Mike Juliette Romeo. Mike Juliette Romeo, confirme se decola para o norte. Pip 5219 CMU, centro Recife, na frequência 1268. 1268, até Pip 5219. Índia, decola com proa norte, mantém 5000 pés. Código é 0115. Estacionamento, chame torre, frequência 1-8, decimal 6. Estacionamento, chanera 6259. Tá, mais direto, meu, prossiga. Push. Bardo. Go 1645, clear, push back and start up, report ready for taxi. 102, muito boa noite, a linha decola, opção 1 0, vento 090 graus, 12 nós. Unifor 02 autorizado, manter proa até 8 milhas. Mantendo a escuta da torre. Paulo, Salvador, Chané 624. Juliette, como é o próximo decolagem? Mike, Juliette, como é o vento 090 graus, 139, você pode estar fora do sol, com proa norte. Juliette, como é o fora do solo, vai seguir proa norte, tendência 30 com a 17, destino Serra Índia, Eco Índia. Juliette, como é o decolado 17, controle 120.8, bom voo. Mono 208, grato, uma boa noite. Controle, boa noite. Papapá, Mike, Juliette, Romeu. Mike, Romeu, boa noite para você. Decolado de Salvador, com destino Serra Índia, com Índia 01 no PLB. Locado 01115 no transponder, segue pro norte. O Mike Juliette Romeu decolou para o norte de Salvador com destino Serra Índia, com Índia 01 no PLB, 01115 no transponder, 500 GL na sua escuta. Gente, eu copiei, reporte visual com local de pouso. Ah, ok, reportará Romeu. Up there, contact tower 118.6, PNH 1008. Chané 6259, após a passagem da nave do Gol, está autorizado o pushback acionamento. Reporte para o táxi. Após o Gol, está autorizado o Chané 6259, vai reportar para o táxi. controle, Mike Juliette Romeu, já avisou ao Conterra Índia com Índia, vai pra pouso. Gente, Mike Juliette Romeu, frequência livre, bom pouso. Livre, grato, uma boa noite. Roger, Salvador, the Salvador departure control, frequency 120.81.6.45, thank you, have a day. Boa noite, essa identificação na chegada Ponce, que está a 4 mil pés, ajuste em Salvador, 1008. Frequência 5464, chame o centro Recife, frequência 12685, alternativa 25.45. 2.85.2545, obrigado. Salvador Departure 2, good evening, Golan 645, dial Departure. Golan 645, radio contact climb 24360, dial Departure. Dial Departure, Kuala Lumpur 360, Golan 645. Para o táxi Oceanair 6259, está com 151 a bordo, 4 horas, 40 autonomia, alterna Galeão. Gente, Oceanair 6259, autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da pista 10, relaxa minha torre, 18.6, ajuste 10.08. Ok, via Alfa, no ponto de espera 18.6, no 68, Oceanair 6259. Salvador, Oceanair 6259, próxima ponte de espera, pronto. Oceanair 6259, boa noite, Alinda Cola, piscando 0, vento 090 graus, 139. Ok, Alinda Cola, direto, Oceanair 6259. operando vento da pista 10, mantendo a mil pés, o Olympus 02. Olympus 02, quando possível autorizado virar base, aponta na final do 10, trem de pouso baixado e travado, ajuste 10008. 02 vai reportar na final do 10, baixado e travado. Na 6259, devolve os 26, controle 190, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, boa noite. Controle Salvador, Oxanero 6259, boa noite, na Andael. 6259, boa noite, contato radar, para o 360, após 2000, direto Leda. Após 2000, direto o quê? Leda. Ok, tá, Prado Leda. Para final com trem baixo checado, toque arremete, Olympus 02. Olympus 02, autorizado, toque arremetida, pistão no 0, vento 080 graus, 139. Isso, toque arremetida na pistão no 0, Olympus 02. Limpo 02, tocou e arremeteu os 30, curva pela esquerda, reporta na carona do vento da pista no 0. 02, decolou, curva à esquerda, meu pé, carona do vento, reportará. Oi, Oxanero 6259. Tem condição de voar abrir? É, virar? Não, tá recíproco. Oi? Vou solicitar um CTC. foi autorizado na 71 no Pura de Duna? Diga. Na 71 não autoriza Pura de Duna? Autorizado e prossegue na descida para 2000, ajuste no 008. 008, desce 2000 Pura de Duna, 971. Reporte estabilizado. Entendi. CNM 259, autorizado lá direto Bridge. Direto Bridge, muito obrigado pela coordenação, até a volta. Está na perna do vento, meu pés. Olimpo 02. Olimpo 02, seu pai na pronto para girar base? É, passará pronto para girar base, 02. Para girar base 02. Olimpo 02, autorizado base, reporta final do 10, se a gente for baixar travado. Tirando base, reporta na final baixar travado 02. Olimpo 02, autorizado, toque arremetido, piscina 0, vento 090 graus, 129. Livre toque arremetida na pista 10 para o Olimpo 02, trem baixo, checar. A 259, que é meu centro Recife, na frequência 251, na alternativa 936.